Vocês todos foram infectados pelo Gentry. Tão velhos e rancorosos. Que só sabem ficar de mimimi. Vocês acreditam mais que o homem pode voar, esse tipo de coisa. Uma vacilação. Galera, vamos começar então. É, Sog falando, podcast hoje. Um podcast meia boca, porque estava de bobeira, três mané no Skype, e pra gente ter um podcast reserva, a gente resolveu gravar. É, pra isso tá eu, Sog, aqui apresentando, três caras velhos, chato, rancoroso, conversando. Essa é uma reclamação. Então, por conta disso, a gente vai resolver fazer um podcast. Tô velho demais pra essa porra. É, basicamente, se você se aventurar a escutar esse programa, vão ser três caras reclamando da vida. Que não aguenta mais série, não aguenta mais o quadrinho, não aguenta mais DC e a Marvel. E é isso aí. É, aguenta um pouquinho, escuta esse DC e vamos começar essa porra. Vamos lá, galera, quem quer começar a descascar e falar das mazelas da vida? Eu, Nuco, você quer fazer às vezes? Ah, eu já vou começar a chutar o pau da barraca. Eu sei que a gente tem muitos leitores, ouvintes da DC, e que às vezes eles não concordam muito com as nossas posturas, mas vão tomar no centro do cu. Já vou começar com o que eu até postei um dia desses. A DC... chegou, melhor, a Warner chegou lá pro canal CW e literalmente botou o pau na mesa, bateu na cara deles e falou: o negócio é o seguinte, a gente decidiu que a gente vai fazer um filme do Esquadrão Suicida. Então, vocês têm essa série maneira, que tem um Esquadrão Suicida legal, cancela essa porra. Mata todo mundo, prende todo mundo, e sabe aquela ideia de usar a Arlequina na série? Morre, porque a gente vai fazer um filme com ela. Tá bom? Legal? Valeu, pessoal. Tchau. Nicole, você que acompanha a Arrow desde o primeiro episódio, e aí, cara? O que isso aconteceu? O que resultou nisso em Arrow? Bom, essa terceira temporada aconteceu um negócio bizarro, porque a princípio ela estava toda calcada no Esquadrão Suicida, ou eles iam ter uma grande importância com parte de vilão, coisa e tal. E com um terço de temporada rolando, aconteceu o que o Luco falou. Nego chegou, matou metade do Esquadrão Suicida, a outra metade sumiu e nunca mais foi falado no resto do seriado inteiro. Enfiaram o Ra's al Ghul ela abaixo. Provavelmente o Nego não deu nem tempo de fazer um roteiro. O Nego pegou aquela cena, o filho do demônio lá, substituiu o seu N pelo Oliver Queen e tocaram o resto da temporada baseado nisso. Não, foi bizarro. É, e foi um negócio assim mega forçado, tanto que a terceira temporada foi a mais fraca do seriado todo. Sempre o final de temporada do Arrow é meio esquisitinho, mas esse foi nojento, assim, pode-se dizer. Não adianta defender, não, cara. Sei que vocês estão reclamando, mimimi, vocês não gostam. Não tem como defender. Porque a série estava boa, a série tinha uma linha editorial que muita gente ficava reclamando, dizendo que o Batman verde. Mas, porra, pelo menos era uma série legal, onde você tinha um desenvolvimento legal, e eles fazem isso. Nem para ter aquela ideia de... vamos unir, vamos de repente trabalhar todo mundo junto no mesmo time. E digo mais, se fizeram isso com os personagens do Esquadrão Suicida, que são personagens classe B, espera só o que, que eles vão fazer com o Flash quando surgiu o tal do filme da Liga. Não, foi mega esquisito que eles pegaram e enfiaram o Ray Palmer no seriado pra ficar uma cópia do Homem de Ferro. Agora, no final, eu acho que ele vai finalmente poder encolher coisa e tal com o que aconteceu no último episódio. Mas, porra, foi bizarro. O cara bota uma armadura tipo do Rocketeer, com aquele do Radical, com capacetinho de viseira e a boca do lado de fora. Né? Tem uma super armadura que meu beiço aparece, eu posso tomar uma porrada no queixo e fica voando. E ele tem aquela mesma entonação do Tony Stark, de ser o cara rico, bem intencionado, mas que não leva nada a sério, galanteador, gênio científico, que quer fazer o bem. E eu acho que esse negócio dele ficar diminuído e encolher, que apareceu um trailer dele fazendo isso naquele Legends of Tomorrow, que vai ser meio que a proto-liga da justiça derivada dessas séries, é muito mais pra competir com Homem-Formiga do que qualquer outra coisa. É, eu não sei o que foi, não sei se é porque eles tiveram que fazer o roteiro meio às pressas e fazer histórias pra um cara de armadura que voa, teoricamente é mais fácil do que aproveitar o átomo com que ele pode fazer mesmo, e ficaria mais fácil você escrever, sairia, sai na urina. Ah, não, preciso que alguém impeça o avião de cair, foda-se, bota ele voando lá e acabou. É bem maior, você não precisa se esforçar pra fazer um roteiro desse jeito, e eles acabaram optando pela saída mais fácil. Em tudo no seriado. Foi bizarro. Essa última temporada foi tensa. Cara, é o que a gente tava falando antes das gravações, antes da gravação começar de fato. A Time Warner não tem ideia do que fazer com a sua linha de super-heróis e com seus produtos correlatos, assim, com seus produtos derivados. A gente vê na DC cada hora tendo uma decisão diferente, uma saga diferente para corrigir alguma coisa, não sei o quê. Mas e na parte das séries, cara, eles não, sei lá, em vez deles, é uma cópia da Marvel, tá, mas eles podiam muito bem fazer um mundinho fechadinho, interligado, e as séries e filmes coexistindo. Eles resolveram, eles já tinham, sei lá, uma temporada de um seriado não é planejada de uma hora pra outra. Eles já vêm com planejamento, sim, sei lá, de um ano, dois anos antes. Então imagina os caras terem elaborado toda uma temporada de 23, 24 episódios baseado no Esquadrão Suicida, pra de repente eles chegarem e falar, cancela, tem um filme. E aí, cara? Que credibilidade que essa empresa passa pro telespectador? Eu não acompanho ela, eu assisti dois episódios e não gostei. Não é pelo fato de ser da DC, mas eu não gostei e não me traiu. E, aliás, depois é uma coisa que eu vou citar mais pra frente sobre séries nesse formato de temporadas longas. Mas, cara, e pro fã da DC? Tipo, vocês dois acompanham desde a primeira temporada, cara. Você tá assistindo um negócio que tá amarradinho, que tem uma trama elaborada, pra do nada eles descartarem isso no meio da temporada, ter que fazer uma outra trama às pressas pra ficar um negócio super mal feito pra dar prioridade pra um outro produto. Pô, a aparição da Arlequina nessa série foi foda, mano. Porque era a Arlequina. Tu vê aquele rabo de cavalo louro passando, aquela vozinha gigantesada. Aí o Deagle, que é o negão lá, o segurança do Oliver Queen, discutindo com a ex-esposa dele, que era do Esquadrão Suicida lá. Aí você ouvia a voz dela falando, eu acho que vocês estão precisando de ajuda profissional. Eu sou terapeuta. E tu, porra, é a Arlequina. Tipo assim, tu vibrava com aquilo. As referências que eles pegavam, o negócio do Argus. Mesmo que você... Eu reclamava bastante de Arrow por causa dessa ideia de pegar a galeria de vilões do Batman. Mas se você olhar pelo ponto de vista lógico, funcionou perfeitamente. E o Stephen Amell é um ator dedicado. Ele vestiu a camisa do personagem. Então, você tinha uma combinação de fatores positivos que fazia a série dar certo. Aí veio a porra da Warner e jogou esse banho de água fria em cima da equipe criativa. É um negócio... me incomoda demais, cara. Assim, aí você escuta que eles estão... vai ter lá filme do Esquadrão Suicida, filme X, filme Y, Batman v Superman. Aí você fala, beleza, né? Nossa, que legal. Futuramente eles vão juntar tudo na Liga da Justiça. Aí vem a Warner, não. Cada um tem seu próprio mundinho. Porra! Como assim? Aí sai a série do Supergirl. Pô, legal, eles vão interligar com o Arrow, com o Flash. Não, são núcleos separados. O papai tá falando, espera. São núcleos separados. Cada série tá no seu próprio universo. Como assim, cara? Por quê, sabe? Ah, não, porque a DC vai fazer o multiverso das séries e dos filmes. Não vai, cara, não vai. Não, isso é só falta de planejamento. Agora que o Nuno tocou nisso, eu parei pra anotar. A parte do Argus também, eles estavam desenvolvendo todo um plot com a parte do Argus. Armando Waller tinha virado um personagem que a cada dois episódios aparecia. A mulher foi dragada pelo limbo. E nos Novos 52, o Argus fazia meio que o papel da S.H.I.E.L.D. Ele ficava tentando encontrar todas as atividades meta-humanas do mundo. Então você poderia até dizer, se vocês pudessem, se a Warner deixasse, que os heróis já existiam, mas estavam trabalhando às escondidas por causa de uma organização como o Argus. Mas não, vem a toda poderosa DC e diz, vocês não podem brincar com os brinquedos. We'll be right back. É, uma coisa que, aproveitando o gancho que a gente tá falando de série, um negócio que eu já não tenho muito saco também, é o formato de seriado com 23, 24 episódios, cara. Eu acho isso muito batido, assim. Eu me animei a assistir Flash, porque eu vi o último episódio da primeira temporada, e eu achei legal. Mas esse negócio de monstro da semana e a trama principal ser relegada a... Você tem uma temporada de 23 episódios e aí a trama principal só tá condensada em 5, 6 episódios, sabe? Esse negócio é uma coisa que me afasta de seriado. É o efeito Smallville. É, sabe? Nossa... Ah, eu assisti o piloto da Supergirl, eu achei legal, mas, pô, vai ser o mesmo esquema, 20 e tantos episódios por temporada, é um negócio que me faz afastar de série. Ah, pelo menos ela já começou voando, diferente do primo dela que demorou 10 anos pra aprender a voar. Sabe, eu acho o formato, assim, de 10, 13, 15 episódios funciona tão bem, sabe? Esse, tipo... House of Cards, Vikings, Demolidor mesmo. É um formato que funciona bem. Você tem uma história coerente, amarradinha. A história vai progredindo conforme os episódios vão passando. Que você sabe que aquilo lá vai ter um fim próximo. E você não precisa ter N episódios pra encher linguiça, sabe? Pra inventar o monstro da semana só pra ter mais um episódio pra se dar audiência. Eu acho isso muito batido. É, mas esse formato é um formato relativamente novo, só. Então, os canais abertos ainda tem que dar um jeito de se adaptar a isso. É, então eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês que, infelizmente, a existência de séries como a Netflix, como as da Netflix, acabaram mudando muito a dinâmica de como as pessoas assistem séries. E esse formato antigo de vários capítulos com uma trama que se arrasta e tenta prender o telespectador já está um pouco batido. Mas... acho que eu vou mudar um pouco o foco da conversa, vou sair dos filmes, ou melhor, da série, e vou voltar para a origem, que é para os quadrinhos. Eu acho que se nas séries de TV a ideia de você arrastar o personagem por uma trama longeva, dura anos e anos e anos, para manter o público-alvo ali, é um saco, nos quadrinhos é o ideal. Nos quadrinhos é ideal você manter realmente uma cronologia. Você tem um personagem e você ir desenvolvendo ele por um determinado período de tempo. Você cria uma mitologia para o personagem, histórias importantes, personagens relevantes. E é o que vai entrar para mim como o tema do podcast. Eu tô de saco cheio e tô velho demais para reboot a cada dois anos. Mas o problema é esse, Rafa. O problema é que... a gente tem isso cada vez menos. A gente tinha um período, sei lá, de 5 anos, 6 anos antes de um reboot. Esse período está diminuindo, sabe? Você tem... o Jason Aaron levou... escreveu acho que 20 e poucos, 23 números do Thor. E foi legal, tava indo à parte de todos os outros acontecimentos da Marvel... Aí depois ele passou pra a Thor mulher, né, pra Jane Foster, durou 8 números e ele teve que encerrar, assim, até de uma forma meio abrupta, por causa de Secret Wars. Aquela série legal pro cara do Hawkeye lá durou 20, eu acho, 20 e poucos capítulos. Então, sabe, você tá tendo isso cada vez menos, você tá tendo esse período de renovação, de reboot, de remake, de sei lá o que você queira chamar, num período cada vez menor, sabe? Antes eram 5 anos, agora passa para 3, daqui a pouco 2, daqui a pouco cada ano vai ter uma renovação, sabe? De equipe criativa e de conceitos do personagem e de começar do zero tudo de novo, de edição número 1 de colecionador, tudo de novo, sabe? É aquilo que a gente tá falando, a gente não é mais o público-alvo dos quadrinhos hoje. É o público-alvo é essa geração nova que não consegue se focar em nada por muito tempo. Então, ele lê 10 edições de um personagem, eles já cansaram, sabe, daquilo. Eles têm que ter uma coisa nova para segurar esse tipo de leitor. É, infelizmente, você tá certo. Mas a questão é a seguinte. Porque, por exemplo, você falou, por exemplo, da Jason Aaron no Thor. Pô, ele deu uma das coisas mais emblemáticas ao personagem desde a época do Walter Simonson. aquela coisa do Thor enfrentando lá o tal do o Gorr, e aquele negócio dele encontrando com ele jovem, e depois ele velhaco, sem braço, caolho, como se fosse o Odin, e os três juntos enfrentando o Deus da Destruição. Porra, aquela série toda, assim, é como se fosse um Senhor dos Anéis dentro da Marvel. E muita gente sempre falou que o Thor seria o Senhor dos Anéis da Marvel. Tem que ser aquela coisa épica, emblemática. E isso existe cada vez menos, porque o personagem não consegue se desenvolver, porque ele acaba ficando preso a uma estética que vai acabar levando ele a uma maxi, mega, hiper saga, que vai acabar da maneira mais rasa e superficial possível, que faz com que você termine, tipo, ou não gostando da série, ou simplesmente mudando para alguma outra coisa que você, vou passar olho agora no Homem-Aranha, porque, sei lá, de repente esse negócio de super-herói me agrada. Aí você toma outro chute nos sacos. Aí tu, caralho, aí eu vou pro Homem de Ferro. Aí você vê o Homem de Ferro com super-herói também, tu, caralho, você não tem pra onde correr. Sim, sim, ouvintes, eu estou falando mal da Marvel. Estou falando muito mal da Marvel, de mesmo que eu não gosto das mudanças editoriais que a DC tem feito. Pelo menos a DC sempre tem um botão de reset. Ele sempre pode chegar lá e... Bé, formate C, dois pontos, voltar tudo de novo. Agora a Marvel não. A merda continua ali pra você pisar e sentir o cheiro. Ô, Nuco, tu vai dizer que você não gosta dessa mudança de status quo do Ciclope e do Tony Pinga? Não. Eu, pra mim, sabe como é que seria a mudança de status quo do Ciclope? Jean Grey morreu ou deu um pé na bunda dele pra ficar com o Logan, porque todo mundo sempre quis ver isso acontecer. Todo mundo sabe que o Ciclope é corno, então todo mundo queria isso certificado, assinado e ratificado. Ele tomou um pé na bunda, ele foi viver com a Loura, foi mudar a cabeça dele e pronto. Pra mim, o melhor Ciclope pós Jean Grey é daquela primeira fase do Joss Whedon. Aquela fase do Joss Whedon, ele é foda. Tu vê que ele não é o Ciclope malucão, o Ciclope débil mental. Ele só é um cara que cansou de se fuder na vida e resolveu mudar de postura. Depois que ele começou a ficar completamente escrotizado, até que chegar essa história de Complexo de Messias, e depois culminou com Marvel vs... Vingadores vs X-Men. Aí sim o personagem ficou uma merda. E agora o Ciclopinho, vida louca, uhul, eu sou o Messias Mutante, é uma bosta. Isso é coisa do Bendis, né? O Bendis é um cara que já tá ultrapassado, que já tá sacal já faz já faz tempo, assim, já faz uns 3 anos. Eu concordo com você, eu gostava pra caramba do Ciclope, do Joss Whedon. Ele é um cara que ele assumiu aquilo que o Xavier esperava dele a vida inteira, que ele fosse o líder da equipe. Então, porra, cara, você tem uma loira predadora foda que consegue entrar na tua mente e fazer o que ela quiser, submissa ao Ciclope, sabe? Você vê que que a Emma Frost respeita o Ciclope, porque ele assumiu aquela atitude de líder, falou, não, eu que mando nessa porra, eu coloco o pau na mesa e eu que fui, e quando a gente sair pro campo pra enfrentar quem quer que seja, eu que vou coordenar a equipe. E era o que o Xavier esperou dele a vida inteira, é o que o Xavier treinou ele pra ser. Agora, aí o Bendis resolve fazer ele vida louca, sabe? Chifrudo, porque o namoro vive dando com medo. Fascista, sabe? Fascistinha, essas coisas assim que era uma coisa do Magneto, sabe? Aí você colocar no personagem do Ciclope simplesmente não orna, não casa, sabe? Pelo menos pra mim. E o ridículo é que o Magneto tava ali do lado, então você não precisava o Ciclope sendo Magneto, porque tinha o Magneto, você tinha o Ciclope dando uma de Magneto. E o Magneto dando uma de Xavier. A cena emblemática, pra mim, que eu falo, caralho, esse cara é foda, do Ciclope, é naquele lance que o Sentinela invade a mansão Xavier. Que o Wolverine já tá com as garras à mostra, o Colossus vira pra ele e fala, vou fazer um arremesso especial. Aí o Ciclope, não, deixa que eu resolvo isso, eu quero esse lixo fora do meu quintal. A página seguinte é um painel inteiro, todo pintado de vermelho. Ele tira o visor, né? Sentinela... Ele tira o visor e manda o especial da Marvel vs Capcom no Sentinela. E na página seguinte, tu vê o Wolverine com o olhão arregalado, uma cena ampla, o quintal todo devastado, o Sentinela todo ferrado, aí ele eca olho. Às vezes eu lembro porque eu deixo você ser o líder. É legal que o Wolverine tá com cara de tipo, porra? Aquela cara de, caralho, se fosse eu não ia ter fator de cura não. E a Marvel matou isso. Porra, Marvel! Mas não é pra gente, né, cara? Pra gente que já passou da casa dos 30, que já tá lendo quadrinho desde da época de 80, que já passou por muita boa, cara. Você vê essas coisas hoje... Eu leio, sabe? Mas, assim, eu não leio com a mesma empolgação que eu lia antes. É, eu não me anima, assim. Ah, vai sair, porra, super-homem boladão pelo chinês de Tóquio lá, vai mudar tudo. Eu tô curioso pra ler, mas eu não tô nem um pouco empolgado, sabe? Eu vou ler, mas pela curiosidade mórbida da coisa. Assim como... Assim como o novo... depois que acabar Secret Wars, o que vai virar da Marvel, sabe? Eu vou ler por curiosidade mórbida, mas falar que eu tô empolgado, cara, tô cagando. Ah, sei lá, então vou já tirar meu esqueleto do armário, pessoal. E eu sim, eu estou empolgado. Eu sei que não vai acontecer, eu tenho ciência total que não vai acontecer isso. Mas eu estou empolgado com o fim de convergência, esse bagulho do Vale Tudo. Antes que vocês venham me xingar, deixe explicar. Eu sei que vai ter aquele mar de merda de títulos mensais confusos, mas eu queria duas edições mensais com roteiristas diferentes. Ah, você vai pegar um ciclo aqui de 5 edições só e vai poder escrever o que você quiser sobre o personagem que você quiser de toda a história da DC. E eu queria histórias tipo Para o Homem que Tudo Tem, eu queria Red Sun, alguma coisa do gênero saindo uma vez por ano com autores diferentes. Eu tô pensando na possibilidade disso acontecer, mas isso seria algo interessante se, infelizmente, não fosse anticomercial. Porque você vai, por exemplo, a DC é uma grande editora de quadrinhos. Qual é a maior fonte de renda deles? A Warner são os goodies, que eles chamam, que são basicamente os produtos licenciados. A Warner provavelmente pensa, os executivos da Warner, que eles ganham mais dinheiro com Batman e Super-Homem vendendo lancheira com a cara deles do que vendendo história em quadrinhos deles. Então a DC... Qual o trabalho dela? É tentar provar que os personagens, como a matéria-prima original, que é como material de leitura, ainda são vendáveis. A melhor maneira de você fazer isso é você apostando no público mainstream. Nessas graphic novels, que são foda, que são referências fodas, que são histórias fodas, você vai ter um público pontual. Você vai ter, por exemplo, uma história lançada de 6 em 6 meses, que você vai ter 50 mil, 100 mil edições compradas. Enquanto, se você lançar uma edição foda, com uma história massa velho pra caralho do Batman, em janeiro, e ela vender 100 mil, em fevereiro a edição 2 vai vender 100 mil, e a edição 1 ainda tá vendendo 100 mil, passou pra 200, 300. Então, pra eles é muito mais vantajoso investir numa linha contínua do que investir numa graphic novel com uma história isolada. Aí é foda, né? Porque tem personagens, como aquele papo que a gente estava tendo antes da gravação, que não foram feitos para você colocar numa linha contínua. Tipo Capitão Cenoura, é um personagem foda pra caralho. Mas eu não consigo imaginar, dentro da temática atual da DC, uma história do Capitão Cenoura que dure um ano. Esse lance todo aí que a gente está falando e que o Magin levantou, tem dois pontos, né? Por um lado, se você tivesse a rotatividade de números, tipo, sempre... Tem uma série de 3 números, uma série de 5 números, uma série de 2 números. Isso é atrativo para o leitor novato que vai chegar na banca, na Comic Shop, e vai ver lá, pô, número 1, sabe? Ou daqui a 2 meses chega um outro leitor, ó, tem o número 1 dessa série aqui, legal. Ao mesmo tempo, cara, que eu não vejo isso como lucro para DC. Porque isso não vai segurar, eu acho que não segura muito. Eles têm que pensar muito nas séries que eles vão lançar. Porque vai ser igual 952, você nova 52 revistas. Cara, em 6 meses, esse número já tinha cortado, sei lá, eu acho que pelo menos quase 20 revistas em 6 meses, sabe? Então eu vejo o mesmo problema nisso aí. Eles lançarem uma quantidade diversa e com várias opções nas comic shops, mas em 6 meses, um ano, essas opções todas já caíram pela metade, porque isso não tá dando lucro nenhum. Cara, é como um comportamento predatório. Eles deixam a seleção natural agir. Tipo, essa daqui vendeu 5 mil, aquela ali vendeu 20 mil. A de 5 mil vai rodar. E, infelizmente, a de 5 mil, às vezes, é muito melhor do que a de 20 mil. Sim, com certeza, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Ó, Homem Animal, o Monstro do Pântano, a Mulher Maravilha do Azarello, que era uma personagem foda. Cara, eu lembro quando eu peguei a primeira edição da Mulher Maravilha pra ler. A Hera cortando a cabeça do cavalo e do chão brotando o centauro. Meu, caralho. É, não, mas essas edições, elas até tiveram fim, porque assim, o Jeff Lemire, ele falou, né? Ele deu uma entrevista falando, não, meu Homem Animal acabou naquela edição lá, porque eu acabei a história que eu queria contar. Eu tinha começo, meio e fim. E se eu não me engano, o Azarello a mesma coisa. Ele chegou no fim da Mulher da fase dele da Mulher Maravilha, porque ele já tinha. Ele contou o que ele queria. Só que, assim, ok, são séries boas que tiveram fins. Mas e aí as outras séries que tem um potencial do caralho, tipo o Capitão Cenoura, e depois não vinga, sabe? Você vai ter 3 edições, não vendeu, acabou, a história tinha um puta potencial, mas não passou disso. Ah, eu sei. Ah, eu queria. É coisa de fanboy idiota mesmo, mas eu queria muito ver um negócio desse com 3 edições. Tipo, ah, vamos voltar com o Lobo que Vale. Ah, agora vamos fazer aqui 3 edições do Superboy do Havaí. Vamos fazer 2 edições com o Guy Gardner levando soco na cara do Batman, esse tipo de coisa. Mas eu não vejo isso dando lucro. Eu concordo sim, contigo. Sim. Mas eu não vejo isso dando lucro pra empresa. Cara, por exemplo, o Superboy Havaiano. Eu vejo o Superboy Havaiano como uma personificação do teenager dos anos 90. Eu olho para aquele personagem e imagino aquelas séries tipo Barrados no Baile ou Malhação no início, na primeira temporada. Então eu não consigo. O jovem de hoje em dia não mais se relaciona ou se identifica com esse tipo de identidade visual. Ninguém mais consegue se ver daquele jeito. Hoje em dia, talvez tenha muito mais efeito e muito mais ressonância dentro do público-alvo você colocar um Superboy homossexual do que colocar aquele Superboy havaiano com brinquinho no olho. Tipo, só lembrando que o Superboy havaiano pegava uma milf, hein? Aquela... a repórter era... A Lana, Tana aquela Moon, repórter era Tana muito mais velha que ele. Não... Ele pegava, tipo, ele tinha 16 e pegava uma mulher de 23. Não, era tipo a pegada do Lobo, que o pessoal tava reclamando do Lobichona lá, não sei o quê. Mas é... É que o Lobo, ele é... Na verdade, ele foi feito como uma grande piada de estereótipo da época, assim como o Superboy, coisa e tal. Então ele era aquele estereótipo do fim dos anos 80 pro início dos 90. Do cara, do roqueiro, bom coladão, não sei o quê, bababá, que não tá nem aí, toca o foda-se. Aí nem quando foi fazer o reboot do Lobo, fez o estereótipo do pessoal agora, que é aquele vampirinho do Crepúsculo, magrelo, bonitinho, de cabelo engomado, com um trejeito assim, como é que eu posso dizer... Vamos colocar a palavra certa. O Lobo dos anos 80 e dos anos 90 era o machão Easy Rider. Era o machão motoqueiro, heavy metal, que é transgressor da sociedade. O Lobo atual é o metrosexual. Sim, mas é porque o Lobo, na verdade, é uma grande piada com o público que tá, ele tá sendo lido. Então, eu queria muito que fizesse esse tipo de piada, assim como o Superboy foi... Mas o problema, Maginho, é que hoje em dia não existe mais a piada. Hoje em dia é a referência. Você não coloca um personagem para ele fazer graça do público-alvo. Quando você faz isso, ele dá muito errado. Como, por exemplo, a DC criou um personagem homossexual para os 952, que é aquele Bunker. E durante algum tempo, o pessoal reclamou de que ele era um personagem totalmente estereotipado. Que ele é literalmente o gay afetado e ninguém tava gostando dele. Mudaram um pouco a tendência do personagem e deram a ele uma entonação um pouco mais séria. Ele deixou de ser a bichinha alegre, tipo Jorge Lafon, sem querer ser... Ele saiu da piada do Coxinha e entrou dentro de um paradigma de crítica social. Ele deixou de ser a bichinha do Coxinha para virar o homossexual... A pessoa saiu do armário, que enfrenta a sociedade, que assume a sua sexualidade e foda-se o mundo, eu sou assim, me engulam. Então, não existe mais espaço para você fazer a piada. O público-alvo não aceita isso. A mesma coisa são com as feministas. elas não aceitam mais a mulher como uma submissa, como uma tapada, como uma mulher que não pode se defender ou que não pode tomar conta da sua própria vida. Não é porque essas feminazes querem dominar o mundo. É porque hoje em dia não existe mais, dentro da nossa sociedade, espaço para você ver a mulher com essas características. Senão, isso é considerado como um estereótipo. Os quadrinhos não estão mais trabalhando com estereótipos. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Galera, só uma interrupção que a gente fez o... apareceu um ser do além que a gente fez a brincadeira do copo durante a gravação, apareceu, tivemos uma resposta. O Jotinha tá presente, o JJ, um dos caras que... O cara que eu acho que mais combina com esse tema de hoje, né? Que eu tô velho demais pra essa merda toda. Jotinha, fala oi, Jotinha. Que isso, cara? Que isso? O Jotinha fez a brincadeira do Charlie. Quem é melhor, Adam West ou Bunch? Dois viados. Jotinha, então cala a boca. Agora conta pelo tema de verdade. A influência da Feira da Fruta na sociedade nerd moderna, a importância dela para os nerds de hoje. Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês, ok? Ou então, de volta à Batcaverna. Batman dos anos 60 como referência cultural do século XX. Agora que o Batman é Deus, vocês vão começar com essas heresias aí, cara. Jotinha, a gente tá falando do Tô Velho Demais pra Essa Porra. E agora, por coincidência, quando você entrou, a gente tá falando do final de Convergência e o que vai ser da DC a partir desse momento, beleza? Ah, beleza. Pode seguir o baile aí, porque eu não tô lendo essa porra, não. Então tá, vai acompanhando aí. Quem chamou esse cara aí? Que esse cara tá fazendo aí? É porque ele é aí? Velho e chato, cara. Por isso, combina com o tempo. Ah, tá, tudo bem. Eu tava falando do JJ, que eu tô animado com esse fim de Convergência, porque agora vale tudo. Então eu tava vislumbrando a possibilidade de, sei lá, de todos os títulos que a DC faça, pegue dois títulos, por exemplo, e pegue um autor diferente durante 4 meses e escreva um arco sobre o personagem que ele quiser. Então, por exemplo, poderia voltar o Superboy do Havaí, o Constantine da Vértigo, esse tipo de coisa em historinhas fechadas. Só que o pessoal já jogou água fria em mim falando que isso não vende. Sinceramente, cara, eu não sei por que a DC faz esse tipo de coisa. Jotinha, só um minuto. Tem mais um atrasado na conversa. Bom, pessoal, temos mais um enxuto que chegou atrasado pra variar um pouco, que não aparece já até tem uns 8 meses aqui na mansão do BDE, que é o Mou. Mou, diga oi pra galera. Me liberaram da geladeira. Eu tô voltando. Ah, saído de dentro do freezer. E aí, o que diabos é que o Mou tá fazendo com esse tema, cara? Mo é velho demais pra quê, cara? Mo, o tema, você não sabe ainda, estamos velhos demais pra isso. A gente tá falando sobre coisas que o pessoal anda fazendo, que a gente olha assim e fala, porra, que merda, né? Ah, e agora no momento... ótimo, porque eu sou eu tenho o espírito de rancoroso, cara, então tá tranquilo. Vocês dois, algum de vocês está animado com o fim de Convergência? Estão sabendo que agora na DC vale tudo, só não vale dar o cu, ou melhor, vale também? Cara, eu sinceramente, cara, eu não entendo a DC, não, na cara. Pessoa. Por que a DC trata esse multiverso desse jeito, cara? Não, cara, porque é sério, Emilio. Cara, e a Marvel trabalha bem o multiverso dela, que ela não fica o tempo todo misturando os universos, fazendo um bocado de coisa, criando 50 mil versões do mesmo super-herói, do mesmo personagem. A DC não, tudo tem que ser explicado. Olha, isso aqui é porque tem um multiverso. Nesse multiverso tem, vamos dizer, 50 mil bases. Eu entendo a sua reclamação, mas pela segunda vez nesse podcast eu vou defender a DC. Tipo, a Marvel, quando ela nasceu... ela nasceu de forma linear. Tipo, os personagens todos nasceram, foram sendo criados aos poucos. E como estavam sendo criados pela mesma pessoa, que é o Stan Lee, e também pelo Jack Kirby, basicamente nasceram no mesmo lugar. Agora a DC não. A DC Comics, na verdade, era uma empresa que foi se apropriando de outras empresas e pegando outros personagens. E teve aquele lance muito doido lá dos anos 60, em que tinha uma caça às bruxas aos quadrinhos, e não dava pra vocês abordar temas sérios. Então você começou a inventar uma porrada de história maluca com os personagens, que quando a poeira assentou e todo mundo percebeu que era maluco até demais, ah, quer saber uma coisa? Fala que isso aconteceu em outro tempo, em outra realidade, em outro mundo. Aquele negócio lá da família do super-homem, que já tem um super-cavalo, o Batman de Azorar, Azorear, o cacete A4. É, então, quando a DC chegou na crise nas Infinitas Terras, ela, na verdade, era umas 10 empresas que tinham sido compradas e jogadas todas no mesmo balaio. O conceito do multiverso nasceu disso, nasceu do fato de que era uma porrada de personagens que foram criados por pessoas diferentes. O problema do multiverso é o que você falou, é o vale tudo, é todo mundo junto e misturado, igual o carnaval da Sapucaí, esse que é o problema. Mas eu, cara, por que que simplesmente não esquece essa porra, cara? Porque vende. Qual é o valor dessa merda, dessa história dos anos 50, mas hoje, JJ, a DC vem fazendo isso desde Crise nas Infinitas Terras, cara. Sei lá, eu acho que... Cara, eu acho que devia se organizar, a DC abandonar a tentativa de organizar o universo DC e voltar tudo de novo, cara. Nós estamos voltando para 85, 84, cara. Não, já voltando antes de 84, porque tecnicamente a crise não aconteceu. É o que, na verdade, cara, porque aquele negócio do que quem lembra como era antigamente o universo DC, tinha hora que você estava perdido, cara. Você não sabia nem em que terra você estava. Cara, mas isso já está acontecendo com os leitores novos há muito tempo. Porque o cara, por exemplo, compra uma revista da DC. Aí tá lá o Super-Homem com a armadura bonitona, lamangá. Rapidinho, armadura lamangá, boladão, dando socão e arrancando cabeças. Aí ele vai ver o personagem do filme. Tá, continua quebrando cabeças, tudo bem. Aí ele vai jogar, ué, que personagem é esse? Nunca vi esse personagem no jogo. Vai comprar uma camisa, ué, que super-homem é esse com cueca que eu nunca vi na minha vida? Já existe isso, quer você queira ou não. Os personagens da DC, acima de serem personagens de histórias em quadrinhos, são produtos. E todas as variações deles são vendidas para quem quiser comprar. Eu vejo um problema nisso tudo, assim. Eu particularmente não me incomodo com o multiverso. O que me incomoda é que a gente falou antes de começar a gravação, é a falta de planejamento. Se a DC quer voltar com o multiverso, ok. Mas sabe, eles parecem estar indo moda caralho. Primeiro eles têm uma saga Future Ends, depois eles têm o. Antes de acabar o Future Ends, eles teriam a Blood Moon. Aí de repente não tem mais Blood Moon, aí entra o Morrison com o Multiverso, o Multiverse, que não parece que é uma Blood saga. Moon. Não, eu acabei de falar. É Blood Moon. Eu acabei de falar isso, caralho, que não teve Blood Moon. Não, eu tô falando que teve. Ah, tá. Enfim, cala a boca, Bruno. Enfim, aí depois tem o Multiverse. Antes de acabar o Multiverse, entra o Convergência, sabe? E que planejamento que é esse, cara? Unifica o negócio, pega as cabeças do. Pega os cabeças os chefões lá, sei lá, pega a porcaria do Dan Didi, o Jim Lee, o Morrison, senta e faz um negócio unificado, faz um negócio. Esse, depois vai ter Convergência, depois de Convergência vai voltar o Multiverso, beleza. Cara, vai na moda caralho. O universo Ultimate da Marvel começou em 2000. 15 anos depois, eles resolveram unificar com o universo 616. E, sabe, e outra coisa, o Hickman tá planejando isso faz o que? 2 anos pra agora chegar nisso. Agora, a DC parece que assim, eu chego com uma ideia lá hoje, beleza. Aí amanhã entra o outro editor, chega o JJ... Toca no balcão, né? Sabe? Pega um calhamaço de roteiro. O cara começa a gritar, tá? Não, vai ser assim. Beleza, coloca em prática. Aí amanhã chega outro cara, não, vai ser assim, não, vai ser do outro jeito. Não, essa ideia é mais legal, então coloca em prática. Não, mas a gente tem ideia de ontem. Não, foda-se. Sabe, parece que é isso. Cara, vocês se lembram daquele vídeo... Me esqueci do gordinho, do cara que ia fazer o filme do Superman com o Nicolas Cage. Kevin Smith, você lembra ele explicando como é que foi pra fazer o filme? Que ele chegava lá, o roteiro. Ah, não, você conhece o Superman? Explica como vai ser o roteiro. Tá, tudo bem. A gente vai te ligar. Uma semana depois, ligavam pra ele, ele ia lá. Tinha o mesmo cara com outro cara. Sabe aquilo tudo que você me contou? conta pra ele. E assim, é ótimo, várias, esse várias painel vezes. Dele é ótimo, cara. Tipo, a DC é mais ou menos assim. Chega lá um cara gordo, com roupa de texano, com um charuto. Ô, menino, me explica essa história do super-homem aí, menino. O que não, do Timóteo. Ô, menino. O charutão, né? É assim que funciona, mano. É bem por aí. Pegando essa deixa aí do Sorg aí, cara, o meu problema com o multiverso é porque eu tenho a convicção de que isso vai ficar um puta puteiro do caralho, cara. E logo. Mas já é um puta puteiro do caralho. Cara, vai piorar mesmo, cara. Vai ficar pior. Há 20 anos a DC é um puta puteiro, o universo da DC é um puta puteiro do caralho. Porque a crise nas Infinitas Terras, ela teve um motivo pra acontecer, cara. E pra voltar tudo agora, pô. Pra justificar o quê? Sabe o que mais me incomoda? É que o JJ tá reclamando disso, mas ele vai comprar essa merda quando sair aqui, cara. Opa, opa, opa, não, senhor. Vai importar. Duvido que não, cara. Cara, eu não tô comprando nem Batman, cara. Ô Jotinha, uma coisa que a gente tava falando antes de você entrar, cara. A gente tinha um período de reboot nos universos a cada, sei lá, 5, 6 anos. É. Esse período tá diminuindo, sabe? Agora são 3 anos. Daqui a pouco, a cada 2 anos, eles vão rebootar a porra toda. Daqui a pouco, 1 ano vai ter de histórias contínuas pra ser rebootado tudo de novo, sabe? Pra falar a verdade, eu acho que o termômetro de reboot deles agora é a cada filme. Exatamente. Exatamente, cara. Eles estão fazendo esse alarde todo que Convergência acabou, vai renovar essa porra toda. Ano que vem, quando sair Esquadrão Suicida e o Batman vê Superman, vai mudar tudo de novo, cara. Cara, o pior da DC é que você tem que olhar com cuidado pra toda a mega saga, né? Quem é que ia imaginar que uma saga na revista do Flash ia encerrar o universo DC e trazer os 952, cara? Vocês estão falando 3, 4 anos, que era antes e agora é menos. Pô, o Flashpoint foi quando? 2012? A última puta reformulação que teve, né, cara? Cara, mas vai mudar, é foda, vai mudar também. Mas vai mudar também, porque vamos combinar que 952 tem muito lixo, cara. Ah, 952 já começou errado, né, cara? O Batman tinha 3 anos de atuação, ele já tinha 3 Robins. Como assim? Cara, tava tudo louco, cara. Com 5 anos, tinha história que personagem que tava começando, tinha personagem que... Aí você diz assim, não, cara, mas, por exemplo, a Guerra dos Anéis, valeu. Valeu? Valeu. É, cara, assim, cara, é que foi um reboot. É como se o Lanterna Verde e o Batman não fizesse parte dos Novos 52, cara. É, foi um reboot peronomútil, né, cara? Eles mesmos admitiram isso depois, que o que tava dando certo... Tanto que eu tenho certeza, cara, que o Morrison deve ter botado a pica na mesa lá, quando eles falaram, ó, tá vendo tudo isso aqui que tu fez nos últimos anos com Batman? Ah, nada tá valendo, tá nem fudendo que nada tá valendo. Não, o pior de tudo é você fazer todas essas séries malucas, fazer toda essa alteração, e de repente chega o Morrison lá e falar, tá vendo, seus filhos da puta, eu estava certo. E ele vai chegar em qualquer convenção de quadrinhos e falar, fui eu que fiz a nova DC. Cara, nós não somos um público-alvo mais de quadrinhos, cara, independente se for Marvel ou DC. Você consegue ter uma cronologia certinha em editoras menores, tipo Image, até aquela Avaliante lá que publica aquele Exo Manowar, aquele Bloodshot lá. IDW, porque, cara, essas majors hoje não são pra gente mais. Porque elas não são só editoras, elas fazem parte de conglomerados industriais bem maiores, elas são apenas produtos de uma empresa que pode usar esse produto da maneira que achar melhor. Exato. E pra fuder tudo, infelizmente, a DC tá nas mãos de uma empresa que não faz a menor ideia do que fazer com eles e nem com o restante de seus produtos, cara. Tá ajudando, né, cara? Jota, antes de vocês entrarem, a gente tava falando sobre as séries, a gente falou sobre o lance do pessoal da Warner mandar o pessoal da Quasi Arrow matar o Esquadrão Suicida para fazer o filme. Isso me gera um outro problema em relação a Supergirl. Porque tecnicamente nessa série de Supergirl você tinha um Jimmy Olsen negão. E no filme do Super-Homem você tinha um Jimmy Olsen mulher. E diz a lenda que agora em Batman vs Superman vai ter um Jimmy Olsen homem. Ai, cara. Meu Deus do céu. Aí você já começa a ver o tamanho da aposta. No universo que ele é mulher, ele vai ser o travecão lá dos invisíveis, né? É, e na série da Supergirl, tem um Super-Homem, existe o Super-Homem, faça menção ao Super-Homem, e ao que tudo indica, não é o Super-Homem do Man of Steel. Cara, tá. É, cara, a Warner fode tudo, né, cara? Claro, eles estão donos, pô. Você é fã do Batman. O Warner é aquele garotinho com a bola que fala: se entrar gol no meu time, eu pego a bola e vou embora. Cara, sinceramente, Edu, você se acha capaz de explicar para uma pessoa que está começando a acompanhar quadrinhos agora, por exemplo, o Batman? Sendo que tem o Batman do filme, tem o Batman do Snyder, tem o Batman dos quadros dos outros roteiristas, tem a série Gotham. Eu me sinto capaz de explicar, só que a pessoa vai achar, que eu sou um débil mental por ficar tentando explicar isso pra ela, B, que isso é coisa de criança, eu deveria caçar um emprego ou caçar uma mulher, e C, cara, por que você tá se estressando? Eu sou um personagem de quadrinhos. É o argumento supremo, né? Não, o argumento mais correto. Fica aí, então, o problema fica não é vocês gravando podcast sobre quadrinhos, vergonha. O problema você não é explicar pro público leigo o que é o personagem. O problema é que o público leigo jamais vai deixar de ser público leigo. Porque a partir de agora, eles só estão consumindo uma das facetas da mídia, que basicamente é o que vai para o cinema ou o que vai para a TV. Eu discordo, Rafael. Não, nisso aí eu acho que, não sei, estou dizendo que eu estou absolutamente certo. Mas eu acho que é o seguinte, você acabou de ver Man of Steel, foi o seu primeiro contato com o Super-Homem, você achou aquilo foda pra caralho. Você vai para os Novos 52, você não viu aquele Super-Homem no cinema, você descobriu que agora ele é um motoqueiro que usa calça jeans e não tem superpoderes, você não vai ler essa merda. Caralho, isso é foda. E o Batman vai estrear agora e o cara vai pros quadrinhos e vai ver o Batman de armadura. É, aquilo, você viu o Batman no cinema, ou seja o do Nolan ou o novo agora do Ben Affleck. Tu achou foda pra caralho. Você vai pros quadrinhos pra tentar consumir aquilo e te mostram basicamente um Mecha Sansão da Turma da Mônica, caralho. Mas nisso aí entra aquilo que o Nicola falou, né? A intenção da DC ter esse multiverso, eles vão ter o Mecha Sansão, eles vão ter o Batman Feira da Fruta, eles vão ter o Batman do Futuro, eles vão ter, esse vai, sabe, ser melhor, inclusive, né? Eles vão fazer o crossover do Batman da Feira da Fruta com a Mulher Maravilha da série de TV e com o Super-Homem do Christopher Reeve. Então deixa eu cantar uma bola aqui, cara. Eu acho que do baile todo, assim, eu acho que mais o Mo e eu, que a gente lê bastante livro, o Super também, mas o Super como escreve post. Ratinho! E o Jota, acho que o Jota tá nessa também. Acho que eu viro e mexo, eu vejo as postagens do Jota no Facebook, ele tá comprando bastante livro. Mas, cara, o que tem saído hoje de livro que é trilogia e que basicamente são roteiros já pronto pra cinema, é um pé no saco, cara. Eu tô muito velho pra essa merda, cara. Não tem mais história original, não tem mais livro criado pra ser um livro. Fechado, um livro, né, cara? É, cara, o cara agora só quer escrever trilogia, você pega um puta livro legal, você acaba de ler o livro, não, a história não acaba, porque ele vai escrever mais 5 livros. Ou então a porra do livro do cara é um roteiro pronto pra virar um filme. Porra, eu acho isso um saco, cara. Cara, exemplos, tipo, livros do John Green. Vai ser comédia ou romance com um atorzinho teenager que tá bombando na época. Mas, eu nunca, até os livros desse cara, pelo menos, a única coisa que se dá pra tirar uma coisa de... Eu nunca li, tá? Mas, assim, se dá pra tirar alguma coisa de positivo do John Green, é que esse cara faz livros fechados, cara. Ele não faz, sabe... Sim, mas o livro fechado não é uma obra literária, é um roteiro pronto. Você pega o livro pra ler, eu li Cidades de Papel. Você tá lendo um roteiro de Hollywood. Você consegue visualizar as cenas de uma maneira bem... prática, bem técnica. E tu diz que um livro que é só um não é uma obra? Quando você tem um livro onde não, você não consegue ter o pensamento do tipo viajar, imaginar as coisas, eu não considero como se fosse um livro assim gostoso de se ler. Porque eu gosto daquele livro onde você literalmente cria o cenário na sua cabeça. Não, ok. Você imagina como é o personagem, você imagina como é que é aquela cena. Eu não gosto daquele livro que é, agora John vai até a janela, ele abre a janela, o vento bate em seu rosto e ele sente todo o prazer daquela situação. Porra, isso aí tá descrevendo uma cena de alguém que vai ser filmado. Eu entendo que o Nuno tá falando, independente do livro ser um livro único, a história tem começo, meio e fim, mas a escrita do autor já é quase um roteiro para virar uma série ou um filme. É um storyboard pronto. Eu tive essa experiência até com um livro que saiu a resenha essa semana, que foi o primeiro da parceria do blog com a editora Aleph, que é A Sombra do Paraíso. Sim, os dois são roteiristas de filmes e séries. O livro, cara, é um livro muito bom, por sinal. A história é muito interessante. Apesar de ser uma colagem de um monte de outras referências, eles conseguiram tirar o melhor daquilo tudo. Mas o livro é um roteiro, cara. O livro é um roteiro para um filme. Você consegue imaginar aquilo na tela do cinema. Não acaba. Ele tem continuação que eu acho que eles vão publicar, acho, mais dois ou três livros. Que é outro ponto que já me enche o saco, cara. Eu não consigo pegar um livro novo do autor que escreveu uma história legal... Sem o cara falar, não, vocês vão ver que a história vai acabar foda no meu terceiro livro. Porra, vai pra puta que pariu, sabe? Eu quero que acabe no primeiro foda, né, cara? Eu quero ler começo, meio e fim. Eu quero ler um livro foda que tem começo, meio e fim. É muito chato isso, cara. É tudo que se for ver, cara. Publique, né? O resto, cara. Se tu for ver os grandes livros, assim, lógico, tem sempre a sua exceção, cara, mas... Cara, o primeiro livro Duna, ele é fechado nele mesmo, cara. Tu tem um começo, um meio e um fim, tu tem um personagem principal ali que tem o início da história dele, passa pelos perrengues, aí vai, né, até o final e tem a solução dos problemas de todos. E assim, ok, aí fez sucesso na época e tal. E depois ele começou a explorar outras coisas. Eu acho que. É, os filhos dele, né? Os filhos de isso, Duna. Isso. Mas, por exemplo, ele não deixou um gancho, ó, aqui, ó. Terminou aqui, mas tem mais 25 livros. Não, ele entregou uma puta história fechada e se fizer sucesso, eu tenho mais conteúdo pra escrever. Então é bem foda isso que o Sorg falou, que tipo, é a síndrome do Game of Thrones, né, cara? Hoje em dia, um livro que não seja uma saga de 7 livros não é considerado bom, né, cara? Cara, ó, é uma palhaçada. Aqui no Rio de Janeiro tem o serviço do Poupa Tempo. E nesses serviços do Poupa Tempo tem um guichê chamado Imprensa Nacional, onde eles vendem livros por preços populares, entre R$2 e R$3. Eu já encontrei um livro muito foda chamado Dia da Formiga. Esse livro é um livro que conta o dia de cão de uma formiga. É o dia de inferno dela, um dia ruim pra cacete, ataca um formigueiro, ela só se fode, tentam matar ela, tentam comer ela, ou seja, é um dia horrível. E é uma história fechada, é um livro de humor, um livro bem cáustico. É o tipo de livro que nunca vai virar um filme. O roteiro não foi feito pra isso. E hoje em dia, é muito raro você garimpar um livro assim. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer trilogias ou fazer personagens que agradam o público A, B ou C do que simplesmente escrever e contar uma história. As pessoas não querem contar uma história, elas querem vender uma história. Até isso que tu falou é um dos motivos que o Chuck Palahniuk não tá lançando um livro do Clube da Luta 2 ou uma sequência pro filme, que ele falou que isso, justamente isso que tu falou dos personagens, assim, cara, hoje em dia todas as grandes editoras, coisas assim, pertencem a um grande conglomerado, ou principalmente no caso do cinema, né, que vai fazer uma adaptação, por exemplo, e não vai respeitar aquilo que o autor fez. Ele diz que nos quadrinhos ele ainda tem essa liberdade criativa, né, pra fazer o que ele quiser. Coisa que nos livros, hoje em dia, ele já não tem mais. Então, é meio complicado, né? essa, esse falso moralismo, sei lá, que as pessoas têm. É, politicamente correto. É. O Luke falou que não tem mais livros e tal, não sei o quê. Eu discordo, mas por um lado, cara, tem os livros sim, mas são livros antigos, sabe? Ó, os últimos livros que eu li dois em sequência do Arthur C. Clarke, eu li 2001, depois eu li O Fim da Infância, que por sinal é um livro do caralho, explodiu minha cabeça, e eu li Planeta dos Macacos, inclusive tô relendo de novo Planeta dos Macacos, até para fazer resenha pro blog, porque a gente recebeu a versão nova da Aleph. Propaganda da editora Aleph? Poderosa Aleph? Trazendo todos os clássicos da ficção científica? Chega, tá bom, tô exagerando. E eu tava lendo o Blade Runner, o Android Sonho com as Ovelhas Elétricas, mas eu tive que parar no nome de livro, é sensacional, cara. Cara, eu baixei tudo do Isaac Asimov recentemente, mas, e pera baixei aí, cara, e comprei. Tá, mas cala a boca, deixa eu acabar de falar. Não se segura, né, cara? Filha da puta. Mas eu li esses livros em sequência, assim, é só o Blade Runner que eu tive que parar no meio pra ler esses outros pra poder resenhar. Mas assim, cara, são livros de 60 e pouco, 73, e sabe? E aí você pega os livros lançados esse ano, ano passado, de 2010 pra cá. Um colega meu me emprestou um livro de um cara, de um escritor novo, acho que ele não tem nem 30 anos, eu esqueci o nome do cara, mas o livro se chama Fúria Vermelha. É, ele pegou. Eu nem pedi, ele jogou na minha mão e falou: cara, você tem que ler esse livro, é muito legal, não sei o que. Essa merda. Ele jogou esse livro na minha mão, falou: cara, lê que é muito legal, é uma colônia da galera que mora em Marte, você tem que ler esse livro, que não sei o que, parará. Beleza, cara, eu até leio. Aí eu cheguei em casa, tava folheando ele, liguei pro cara: esse livro não tem fim? Ele: não, são três livros, ele ainda vai lançar o segundo e o terceiro. Eu falei: mas puta que pariu, cara. Sabe, que saco. Não tem um livro, não tem começo, meio e fim. O cara só quer fazer trilogia. O cara tá todo mundo no hype do Martin pra fazer livro, pra virar série, sabe? Pra fazer filme. Cara, isso, eu acho isso muito chato. Aí não me anima de lá ler nada novo, sabe? Eu vou pegar as coisas antigas. Eu vou continuar lendo Arthur C. Clarke, sabe? Eu vou ler Isaac Asimov. Eu acho um pé no saco isso, cara. O que me aborrece é isso que vocês estão falando. Não ser trilogia, ser sete livros, ser oito, desde que eles publiquem, né? Martin, não morra, por favor. Eles publicando, cara, tá bem. O problema é a forma de escrever, realmente. Tá muito igualzinho, cara. Tá todo mundo preocupado se o seu livro vai ser adaptado pra uma série de TV, vai ser adaptado pro cinema, vai ser adaptado pra uma história em quadrinhos. Cara, eu vejo isso até no Stephen King, cara. Ele já tá escrevendo pensando no filme, cara. Porra, Torre Negra não acaba nunca, cara. Você não vai encontrar mais aquele escritor que ele faz aquele. Ele constrói a história de uma forma interessante, usando uma linguagem interessante. Não existe mais isso. Porque o cara já tá preocupado que a história seja o mais simples possível, que é pra poder ser adaptada pro cinema. A forma de escrita deve ser simples, entendeu? É, o Inferno, até falou um negócio bem, bem, bem cabível com isso que a gente discutindo no e-mail essa semana. Os livros agora são roteiros e os quadrinhos são storyboards, sabe? Galera, só. O Miller, eu admiro o Mark Miller porque ele é declarado, ele faz admitiu, quadrinho, né? Pra. É, sim, ele admitiu, falou: não, eu faço quadrinho pra virar filme, sabe? E beleza, ok. Agora, esses pseudo-escritores que lançam um livro já, só que você vai ler o livro do cara, é um roteiro, sabe? E o cara já tá com o livrinho dele jogando lá na caixa de correio dos grandes estúdios. É um saco isso, cara. Pro leitor é muito ruim. O cara quer fazer dinheiro fácil, sabe? Quer colocar o nome dele no mercado de cinema. Mas boa parte disso aí, só, da culpa são dos próprios estúdios, né, cara? Que não estão mais arriscando. Exato, exatamente. Mas a zona de segurança já era dinheiro. Cara, o que é que aquela trilogia de 50 tons de cinza tem pra ser levada ao cinema, cara? Cara, uma historinha boba, idiota, sem sentido, sem pé nem cabeça, pra fazer um filmezinho merda, bunda daquele, cara. Cara, eu vi um resumo de. Assim, ninguém quer se arriscar, ninguém, entendeu, Luke? Ninguém quer se arriscar. Eu vi um resumo de duas linhas de 50 tons de cinza que resumiu a trilogia toda. Tipo, é ele chegando, Oi, eu sou um cara rico pra caralho, tenho alguns problemas mentais e quero fazer umas putarias com você. Te dou um carro, te dou um iPhone e a gente vai fazer uma parada de coisa maneira de gente rica. Tu topa? Me come. Cara, sabe qual é o pior? Sabe como é que termina o primeiro livro? Ele passa o livro todo dizendo, ó, eu sou sádico, nós vamos fazer um contrato, eu vou bater em você, tudo bem. Na primeira vez que ele bate nela, ela termina tudo. Cara, eu não li o livro, mas eu assisti o filme, cara. Graças. Essa parte... Meu Deus, essa, sério, cara, que tu assistiu o filme? Essa parte, eu assisti, cara. Essa parte é muito estúpida, cara. Ele passa a história inteira falando, olha, eu quero bater, eu quero te bater, eu quero te machucar. Ela, tem um contrato que especifica que ele tem o direito de bater nela, cara. Aí na primeira vez, ele dá seis. Né? Seis pancadas nela. E ela, não quero mais nenhum, desisto. Porra, cara. Tipo assim, rico é 50 tons de cinza, pobre é a Lei Maria da Penha. Mais ou menos nesses termos. Cara, e é um livro muito bunda, cara. Sabe, assim, as cenas de sexo são constrangedoras, cara, descrições. Ô, Jota, você sabe a origem. Você leu? Não existe. Para tudo. Ô, Jota, você leu? Ah, meu Deus. Cara, e você sabe qual é a origem do livro, né? Cara, escritora do livro, ela na verdade fez uma fanfic de Crepúsculo, transformando o Edward não num vampiro, mas num cara rico com problemas. Então aquilo tudo que você tá vendo, na verdade, é a repaginação de uma obra que foi recentemente ao ar. Até obrigado é foda, cara. Tu já se escondeu de algum amigo que tu sabia que ia te convidar pra uma roubada dessa? Cara. Se o cara sabe, você faz, fulano vai batizar o filho sábado. Puta que pariu, tomara que ele não me encontre. Eu não devia falar isso, mas já, cara. Inclusive, eu tenho um casamento pra ir, cara. Agora, eu não vou dar meses, né? Porque daí. Pai que escuta, mas cara, eu tenho casamento por aí agora, em seguida, este ano, que cara, eu não vejo a pessoa, faz assim ó, mais de ano que eu não vejo, e aí a pessoa vem e convida pro casamento, cara, e eu, porra, não, se a gente parou de se conversar, tem um motivo, não foi porque, sabe, esqueci, não, cara, Deus, deixa, sabe, as coisas andarem, deixa, pra que ficar me convidando pra... Ah, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, que assim, tirando meu pai, minha mãe e minha irmã, eu sou completamente desligado do resto da minha família, assim, e meu pai, minha mãe, minha irmã e, obviamente, minha esposa e meus filhos, né, mas assim, a minha esposa é muito ligada em primo, e tio, e parente, e primo de terceiro grau, e essas caralho todo. Cara, e às vezes aparece... Eu tô falando isso que ela até não tá aqui, né? Mas às vezes aparece aquele casamento do primo de segundo grau dela. Puta, eu falo, pariu, caralho, cara. Puta merda. Aí, assim, reúne a família inteirinha dela. Ela vai confraternizar com todo mundo. E fica eu correndo atrás do sorguinho a peça inteira, sabe? Eu consigo tomar um copo de cerveja porque o moleque tá a milhão, assim. Ele tá pirando. Aquela galera e povo e o moleque louco, assim, brincando e a minha esposa confraternizando, assim, pá, e aí eu, cara, puta merda, eu já cheguei e já quero ir embora, sabe, eu não queria nem ter saído de casa. É, tá, cara, esses compromissos sociais que tu é obrigado, aí é foda. E se você encontrar um filho da puta que, ei, você é nerd? Pô, cara, legal! Tá assistindo aquela série do... Como é o nome? Aquele cara que usa verde. E ele tem um arco. Cara, aquela série é muito massa. Você fica olhando assim com a cara do filho da puta, sabe? Eu tava num casamento, o cara chegou pra mim e disse assim, você é nerd? É, pô. É perigoso falar isso hoje em dia, né, cara? Por que você não tá de óculos? Caralho, cara, eu não acredito. Jota, cara, o óculos tá no fundo. Voltou dos mortos. Voltei. A minha escola não tem uniforme. Tem uma blusa oficial, uma camisa polo que os professores usam, mas não tem uniforme. Geralmente eu vou com camisa polo, ou então vou com camisa de botão. Aí tem mais ou menos um ano e meio que eu resolvi, não sei porquê. Ah, caralho, foda-se, comprei nessa camisa dos Vingadores, vou usar. Professor, tu gosta dessas coisas? Você é nerd? Tipo assim, se eu gosto dos Vingadores, sim, eu gosto dos Vingadores. Não tem ninguém mais forte do que o Homem de Ferro, né? Não, filha da puta! Ai, ô Rafa, deixa eu aproveitar teu gancho então, assim. Meus amigos sabem, na minha casa tem quadro de super-herói, na cozinha eu tenho quadro de super-homem na cozinha, saca? Então, assim, meus colegas sabem, eu uso camiseta. Mas eu não aguento na época dos filmes, cara. O cara chega pra falar. Cara, olhando pro Superman, né? Ah, que delícia, cara. O cara chega pra mim e fala: caralho, velho, Vingadores 2 é muito foda. Eu falo assim: não é não, cara, é uma merda. Por quê? Como assim? Você não gostou de Vingadores 2? Cara, é muito foda. O Hulk de matando o Homem de Ferro. Ai, cara, aí tem vezes que eu concordo só pro papo encerrar, sabe? Tipo, caralho, cara, Thor 2 é muito foda. É muito foda, cara, dá licença que eu tenho que ler, mas Thor 2 é do caralho, sabe? Eu não aguento quando tem filme. Quer ver a pior? Quando tem filme, cara. Ver Vingadores 2. Aí vem a cena pós-crédito. Caralho, que foda! Olha lá o Thanos, o irmão do Darkseid. Parecia que foi. Como foi, mano? Não, ô Rafa, e explicar pro povo por que o Batman não tá nos Vingadores, cara? Eu não consigo, eu não cheguei a fazer isso, mas eu já tive que explicar pro povo por que o Super-Homem não foi lá pra ajudar o Homem de Ferro a combater a invasão alienígena. Aí eu: mas o Super-Homem não tem nada a ver com a história. Mas como, se eles são tudo super-heróis, eles não deveriam ser unidos? Eu: não, filha da puta. O pior é o seguinte, quando você vai explicar assim que Marvel e DC são empresas diferentes, ok, a pessoa até entende. Mas quando você vai explicar que a Marvel licenciou os X-Men para outra empresa, então eles não podem estar no mesmo filme dos Vingadores, por que que o Wolverine não tá no filme dos Vingadores? Cara, isso é um conceito que não entra na cabeça das pessoas, cara. Eu acho isso incrível, as pessoas, cara, não entenderem isso. Uma vez eu tentei simplificar essa explicação e eu me fudi. Então nunca mais tentei isso. Porque eu tava conversando com uma pessoa que era não nerd. Ah, mas eu não tenho essa história de editora X, isso aí, só. Pensa o seguinte: tem a Globo e tem a Record. Caralho. E cada emissora tem seus próprios atores em suas próprias novelas. Você não vê um cara da Globo na Record e vice-versa. Mas a Record não contratou a Xuxa? Eu: tá, chega. O culpado é tu de tentar explicar, cara. Eu: tá, chega, tá bom? Chega. Eu morri ali. Ai, cara, você falou bem, cara. Essas coisas faz a gente morrer um pouco por dentro. Cara, e festa de família, cara, aquela que tem todos aqueles estereótipos, cara. O tiozão bêbado, cara. Inconveniente, chato. Ó, o tiozão bêbado, a prima gorda que acha que tá gostosa porque tá usando uma roupa 10 números abaixo da dela. Ô, velho, cara, a minha esposa tem uma menina dessa, cara. Ela tá com uma pança gigante, ela só usa calça umas 5 números a menos. Tia garotona. Mulher de 50 anos de idade. Cara, isso de criança. É uma coisa que me irrita demais, cara. Tia que acha que é gostosa e tiozão que acha que é gurizão, cara. Porra, vai tomar no cu, velho. Você tá lá, cara, conversando, aí chega aquele tiozão lá todo, né? E aí, galera, o que, é que vocês estão conversando aí? O foda, ô Jota, é quando chega o tiozão, tipo: caralho, você tem filho? Eu falo: agora eu tenho, né, meu filho? Não. Quase 3. Não, meu filho tá com quase 3 anos. Porra! Te carreguei no colo, troquei suas fraldas. Que bom, né? Caralho, que isso, Sorga? Como você tá velho? Assim. O pior é quando chega. Então você já me viu pelado, tiozão, né? O pior é vir esse tiozão naquela marra desse garanhão e manda aquele de já tá comendo carne mijada, né? Puta que pariu. São coisas que só momentos em família te proporcionam, né, cara? Que é aqueles momentos de vergonha alheia que os tios fazem, cara, né, cara? Eu fui num casamento da minha família, assim como o Sórdido, também não sou muito chegado à minha família, assim, de outros graus. Só minhas familiares mais íntimos. Uma vez eu fui num casamento da minha família, junto a todo mundo, gente, que eu nem sabia que era da minha família, que eu descobri naquele dia. Aí o padre falou, ó, Mary não pode fumar aqui dentro da igreja. De repente eu vejo o padre entrando no banheiro. Sabe uma pessoa que tá triste? Triste mesmo. Tipo, o cara sai e vai embora. Aí eu fui no banheiro mais por curiosidade pra ver. Tipo, todo mundo lá dentro, todo mundo. Parecia ser um fumódromo. Todo mundo fumando dentro da igreja. Oh, caralho, não acredito nisso. Eu me assustei por um segundo, eu pensei que tu ia falar que o padre tava fumando lá dentro, cara. Não, eu acho que o padre entrou e fumou, porque parecia uma sauna de tanta fumaça que tinha dentro do lugar. Cara, com certeza o padre tava fumando, cara. Foi ele que deu a deixa. Né? Eu já fui fumante, cara, a gente fica só esperando, sabe? Tipo assim, é quando o professor da sala de aula, você fica, se o professor acende um cigarro, acende também. É outra coisa também. Oh, o Maginho deu risada, é o fumante, né? Outra coisa também que eu acho que é chata pra caralho pra gente, assim, já velha. Explicar aquilo que você faz pra alguém que não vai entender o que você faz. Explicar a sua profissão pra alguém é uma das coisas mais chatas do mundo. Cara, o pior não é isso. Sabe o que é difícil? Explicar blog. O que é que você escreve pra blog, pra que que serve, o que que é, o que que você ganha com isso. Dá pra expandir mais, assim, explicar qualquer coisa que tu saiba bastante pra um leigo, né, cara? Isso é terrível, né, cara? Explicar por que você, sendo brasileiro, sendo homem, não está jogando bola, não está bebendo cerveja, ou não está num boteco vendo jogo de futebol e... Que é isso? A primeira que passa na rua. Ô, velho, agora é você explicar pra um monte de pobre porque é que você também é pobre, né? Pobre? É, não, pobre. O cara chega e diz assim: não. É, você é o quê? É assim, eu sou advogado. Pô, advogado? Cadê o seu carro? Gasta tudo em gibi, né, filha da puta? Ou então quando chega o carro, então quando você diz assim: o que você é? Professor. Pô, meu. Coitado, cara, né? Tipo assim, o cara é um merda, não faz nada da vida, não tem profissão nenhuma, o cara diz que é professor, o cara se acha o direito de criticar. Sabe, ele olha assim, cara, meu irmão, por que tu não tem direito? Perguntar pro Daniel HDR, o que que tu faz? Eu desenho. Nossa. Tá? E trabalho, cara, o que tu faz? O HDR morre um pouquinho com essas perguntas, cara. Esse negócio que o Rafa falou de por que você não tá assistindo jogo de futebol. Cara, eu não gosto de futebol, eu não torço pra nenhum time, eu não acompanho o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro, eu não acompanho nada, cara. E vai falar, vai fazer as pessoas entenderem isso. E eu não jogo futebol, eu tenho dois pés esquerdos, assim, eu não consigo, sabe? Não, me falta esse gene, assim. Me coloca no tatame, assim, que eu me viro bem, mas assim, cara, no futebol não, sabe? Uma das primeiras vezes que eu joguei futebol na minha vida, eu ganhei cartão vermelho. Eu era o goleiro. Caralho. Galera, vamos encerrar, meia-noite já, meu moleque tá virado de sono, mas tá aqui, porque eu tô acordado também. Já tá participando de podcast. Tá, ele tá aqui. Coitado, né? Ele queria pegar meu telefone, cara. Papai, deixa, eu quero usar o telefone. Não, filho, o papai tá usando, sabe? O Mo não escutou ele falar. O Mo e o Joaquim. Ele não escutou a introdução do Sorrinho. Filho, vem cá. Ó, só pra vocês, ó. Fala aqui, ó. Chupa descer. Vai descer. Mais, ó. Chupa descer. Ai, chupa, falou? Desde pequeno, né, cara? Já sabe que vocês não ouviram ele falando tudo viado. É, é, mas a Mary, garanto que a Mary não sabe disso, né? Que tá ensinando palavrão pro guri, né? Ela que virou pra mim falando com o telefone na mão, tá falando com a mamãe, papai? Eu falei, não, tô falando com dois viados. Ele, é, tudo viado. Galera, vamos encerrar já, meia-noite, quase as horas de... É, considerações finais, vamos começar. Convidado, Jotinha, manda. Cara, realmente eu tô ficando velho com um bocado de coisa mesmo, cara. Mas, valeu aí. Foi com a terapia ao contrário, né? Que agora eu vou dormir deprimido. Mas valeu, pessoal. Acessem aí o Iluminerds, acessem o Dark Chief e continuem aí acompanhando a Tuta Wars. É isso aí, valeu, Jotinha. Bom, eu sei que faz tempo... Tava na geladeira, manda teu recadinho também. Parabéns, Mãozinho. Um abraço. Parabéns. Ah, era Mãozinho, hoje está fazendo anos ardentes. É, muito obrigado, cara. Que delícia, cara. Delícia de aniversário. Delícia, cara. Ai. Com direito a pose, delícia, cara. Um de laranja aí pro Mou. Cara, tô de saco cheio de... Sério, não me chama pra casamento, gente. Se você me conhecer, se não for íntimo meu, não me chama, cara. Não aguento mais, cara, essas festas, cara, por favor. É bom estar de volta, é bom estar de volta da geladeira. Espero não morrer congelado de novo. Eu duco, vai. Eu tô de saco cheio de saco cheio de gente que fez o PhD no Facebook. Gente que não entende de um assunto e vira expert em meia hora. Cara, se você quer saber de alguma coisa, de um assunto, vai estudar, seu filho de uma puta, antes de você abrir a sua boca e soltar merda na porra da atmosfera, seu merda. Ah, gente, você, cara, tá aí ainda? Tô. Eu tô de saco cheio da mesma coisa que o Nuco. Nem o que caga pela boca, cruz credo. Ai, cara, eu tô... só, tô muito cheio. Cara, eu vou falar a mesma coisa que o Léo falou no último podcast que a gente gravou essa semana. Você, banido do MDM, que tá reclamando da vida no BDE, o senhor vai pra puta que o pariu, eu tô de saco cheio de vocês. Que isso? E cara, eu tô de saco cheio de Facebook, cara, porque só tem nego... Que Facebook virou divã de psicólogo, né? Nego reclamando da vida, nego reclamando que pagou R$4 de uma garrafinha de água dentro do shopping. Cara que reclamou que o táxi cobrou bandeira 3. É, cara que daqui a pouco tô vendo nego reclamando de casamentos, se é que já não tem, né? E, cara, eu tô muito velho pra não diria em festa, cara, de casamento, reclamando do casamento. Um adendo, você que fica colocando videozinho do Charlie na sua timeline, isso é viral de filme americano, seu filho de uma puta. Magin, site tá beleza? O que, que tem lá no site pra gente fazer, Magin? Bom, lá no site você pode encontrar a gente em várias mídias sociais e você tem um grande passatempo lá agora, que é o clique no banner. É um novo jogo do BDE, você clica no banner, direcionado para outra página, fica lá, deixa a página aberta, vai dar uma volta, reseta o roteador e clica de novo. Vamos ver quem consegue clicar mais nos banners em menos tempo. Lembrando a galera que a gente está em parceria com a Editora Aleph, então se vocês acessem o site da Editora Aleph, tem um catálogo de livros muito bacana, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert... Star Wars, tem bastante coisa de Star Wars, a trilogia do Timothy. E é isso aí, a Aleph é uma parceira nossa, muito bacana. Esperem bastante coisa do material deles no BDE. Bom, você ainda lembra qual que é o e-mail do baile? É obailedosenxutos@gmail.com, repetindo, obailedosenxutos@gmail.com. Manda lá pra gente Thains das trutas. Truta Wars. Tem infinito Thains, meninos. Se tiver um ilustrador, quadrinista que esteja desempregado e quiser desenhar com a gente, cara, porra, de manda. Graça, manda de de graça, que isso é fica bem, porque claro. Infelizmente, né? O desenhista do baile tá muito ocupado tentando achar um pinto reserva pra colocar. Manda, fala com a gente aí, cara, que a gente tem bastante ideia, se quiser, né? Se não quiser, também vai tomar no cu. Era isso aí, velho. É isso aí, o Facebook tá lá, a gente tá com os links das redes sociais, tá tudo no BDE, então larga de ser preguiçoso e procura lá. E é isso aí, dando uma de Léo agora. Chega, acabou o podcast. Ou como diria o Magin, põe no Google e vai se fuder, né, cara? Procure no Google, seu merda. My lover, you have got to give. Taking it to